Queremos ir pela negociação com todos os proprietários, bem, mas teremos ao mesmo tempo uma empresa de expropriações a trabalhar connosco em casos. Não vamos deixar que um caso ou outro nos impeça de avançar, porque é um projeto que é dos interesses de todos os oliveirenses, é de interesse da atividade económica e por isso nós vamos acompanhar uma empresa, contrataremos uma empresa especialista em... especialista nas expropriações, mas não é isso que nós queremos. Nós iremos negociar e queremos também fazer uma ligação muito mais moderna à Estrada Nacional número 17 pela zona industrial, com outras vias de estacionamento e com uma via principal. O projeto está elaborado e há algumas coisas para nós ainda refletirmos sobre o projeto e há algumas modificações a fazer, mas será também, teremos uma zona de serviços num estilo de um retail park desse género. Haverá aqui algumas novidades, por isso será um investimento. Eu acredito que o investimento todo na zona industrial ultrapassará na sua totalidade, só temos financiamento para 2 milhões de euros, perceba-se. Mas a nossa zona industrial, acredito que nós gastaremos mais 4 milhões de euros. Eu penso até que o projeto ainda precisa de ser melhorado, a minha opinião pessoal. Quantos lotes é que prevê criar? Eu penso que à volta de 50.